Super Pop. Super Pop. Pop. Pop. E os DJs Ellison e Juninho. Virando todos os ritmos. E ninguém para de dançar. Come on, baby. It's party time. Olá, gente! Tudo bem? Bacana? Boa noite a vocês. Primeiramente, uma honra, um prazer imenso. Ellison, Juninho, Tom, Landinho. Meu nome é Genias Carvalho. Aqui está o Super Pop em Marabá. Em nome dos Sons Automotivos, da nossa rádio FM 91, Liberal. Após 2 anos de espera, o Chulo Águia está de volta. Live. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo aí, vai. 5, 4, 3, 2, 1, vocês. Pop! O águia voou, deixa voar, deixa voar. Mas meu águia, estamos no ponto mais alto do show. E se você tem asa, que abra suas asas agora! Dá-lhe bicada violenta, pai! Quem tá feliz, bota a mãozinha direita pra cima, senhor! Toma bicada, toma bicada, toma bicada! Eliseu e Juninho! Toma, toma, toma, toma! Obrigado, os automotivos! Obrigado, galera presente! Bora sacudir essa arena! Porque ele chegou! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou e o bagulho doidou! O águia chegou e o bagulho doidou! O águia chegou e o bagulho doidou! 5, 4, 3, 2, 1 e vamos nessa! Vamos sacudir essa arena! Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Só quem tem saúde sai do chão, balança e bate na palma da mão assim, ó! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Dali, pop, dali, pop, dali, pop, dali, e dali, e dali, e dali, Ellison! Isso é o famoso 16 toneladas. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey, whoa, hey, whoa, hey, whoa, hey. Energia e desejo feliz dia das mães aí, galera! 5, 4, 3, 2, 1, dá-lhe meu águia! A mão mãozinha pra cima assim, só quem é filho de Deus. Quem acredita que essa noite foi abençoada por Papai do Céu, bota as duas mãozinhas pra cima. Quem é de Marabá também, bota a mãozinha pra cima. Quem é paraense, tem orgulho de ser paraense, bota as duas mãozinhas pra cima. Agora bora pro sincronismo perfeito. Atenção! Mãozinha! Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha pra cima? E acompanha a luz! E acompanha a luz! E acompanha a luz! Assim, ó! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Quem tá solteiro sai do chão! Parceiro Careca, meu amigo Marro, um abraço da família Pop, sempre com vocês. Alô Primote, alô Blake, é Pop Live, e neste domingo, em Paraupebas, vai ser show! E bota a mãozinha assim, galera! E acompanha o bico, ó. Dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, dá-lhe meu águia, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, sacode ele, coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus. Alô, Rodinei! O Paulinho está te aguardando aqui! Tô namorando a Bojo. Libera, galera! Se solta! Esse pop, esse pop é uma loucura. Bora desmontar aqui, jamaicano. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, moço. Eu não preciso mais beber. Me deu onda o seu sorriso. Me dá onda você sentando. Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você. fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. É, o pai te ama. O pai te ama. É, o pai te ama. Reggae! Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Joga DJ Edson, balança, maninho. Mexe esse povão, balança essa galera, Nandinho. Na palma da mão, assim, ó. Tchá, tchá, tchá, tchá, que lindo. Tchá, tchá, tchá, tchá. Bora, DJ Edson, pra cima. Um, dois, três, se liga. Muito obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Muito obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Meu amigo Felipe da Giros, um abraço, maninho, toda a galera, é sua primeira dama, sempre ao seu lado, curtindo o som que você dá valor, maninho. Joga o bracinho pra cima, o bracinho. Eu quero saber quem é que torce pro Flamengo aí, quem é que torce pro Flamengo? Bate na palminha, torcida do Mengão, torcida do Mengão, torcida do Mengão. E a produção, deixa no escurinho, por favor. Agora joga o símbolo do Flamengo aqui, ó. Quem torce pro Mengão, bate na palma da mão. Torcida do meu Mengão, torcida do meu Mengão. Agora vai, vai. Mengo. Aí. Mengo. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Quem é que torce pro Corinthians? Joga o símbolo do Corinthians. Tem torcida do São Paulo aí também. Joga o símbolo do São Paulo, produção. Só pela metade. Tem do Santos, bota do Santos aí. Do Santos. Tem do Palmeiras. Do Botafogo. Do Fluminense. Do Vasco da Gama. Jogo do Flamengo, que a galera aqui é do Flamengo. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Em um show totalmente diferente, Juninho. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Com ela não, é muito rovida, não mexe com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bunda no chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bunda no chão, quando ela joga seu bunda no chão, chão, chão, chão, chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. Meu parceiro Cavalcante também, o MC Farinha, nosso amigo Lepito da garotada, Ramonzinho, rei dos merengueiros. Coisa boa. É muito explosiva, não brinca com ela não. Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animais. Mostrando meu ritmo, não sente magnetismo, meu jogo de sedução. Nada é proibido, mas dá um aviso. Deixa o telefone que se eu lembrar te ligo. As flores já Dali Pop! A gente tem um lance especial e uma vontade fora do normal. Se eu ganhar, eu vou na festa. É nossa disco, todos somos iguais. Te ve bonita com tu swing salvaje. Sigue bailando, que passou de traje. Bora, meu parceiro, tá com móvel. É aniversário do cara, meu irmão. E ele vem rompendo fronteiras com a gente. Desde ontem. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Quem tá solteiro, bate na palma da mão. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, bota o bracinho pra cima. E quem vai trabalhar de ressaca amanhã, quem não vai trabalhar também, bota o bracinho pra cima, pra cima, pra cima. Chama a Anitta que ela vem. Super abraço, meu amigo careca, o Índio, a Devaldo também, o Lourinho e a Thaís. Alô, galera da S10 Sofrência, galera do Gol B1. E a nossa Saveiro, Pupila, S10 Talento, F250, Astronave, Picape Atrevida e a Hilux Malvada também, aqui, conectado com... Um águia de fogo. Pode subir, Rodrigo. Pode mostrar as camisas, o pop pra galera. Isso. Vai pro lado e pro outro, mostra aí por trás também pra galera curtir as camisas personalizadas e super transadas da Grife Pop Live, galera. É exclusiva essa aí, viu? Você só encontra nos shows do Águia. Super gata Maiara, a primeira dama do meu amigo Felipe. Alô, Felipe! Cabo Cavalcante, o nosso comandante Nascimento, pode esquecer de jeito nenhum. DJ Ellison. Olha o ataque! Bora, jamaicano! Agora que eu quero ver a tua performance, maninho! Violenta, violentamente! Quem tá feliz, bota o bracinho pra cima aí que eu quero ver! Bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Camisas do Pop, é só vir aqui, próximo ao palco, camisas e copos personalizados. Ah!

007. Solte, libera a energia! Vamos curtir o pop! Pop Live, manda ver! É o Super Pop. Talvez você já saiba que a água do lembrança, alguns momentos nossos estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. E aquele? Aquele sentimento. Aí, importando ela aqui comigo, rapidinho! Por nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome aqui. Também tem o seu nome. Felipe Transão! Já aqui no Pop, chapando todas. Vamos, Felipe! Os garotinhos da K8 também. O Denilson, o Cleiton. Valeu! Tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. E a tatuagem de guitarra. Sinto numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. E a mãozinha vai. Joga a mãozinha, bate na palminha. Joga a mãozinha, bate na palminha. Vai, bate na palma da mão. Primeiro a mãozinha direita, vai, vai. Joga a mãozinha direita. Segura. Segura, segura. A esquerda agora. Joga a mãozinha esquerda. Agora bate na palminha da mão. Agora bate na palma da mão. Agora! Aí, meu parceiro Teco! Hoje eu escutei uma canção de... Aquela que lembra você! Eu lembrei de você! Aqui no Pop Live, maninho! Sempre rompendo fronteiras, atravessando as barreiras. E sempre ao nosso lado há mais de 20 anos. Hoje é aqui em Marabá, Teco! Parabéns você! E o livezinho, maninho! Alô, Maíra! De pedir um balde, bora tomar uma cerveja, garoto! Manda mais um, André Alisson! DJ Alisson, Alisson, virando todas as batidas do momento. Ha ha ha! sexta, sábado, domingo. Segunda! E segunda-feira. Bora! Nosso amiguinho Alisson também tá aqui com a gente, Lucas. Pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Escatezinha! No Jornal Nacional, que o som do DJ Lucas também. Um abraço pra vocês com muito carinho, a galera que veio curtir o pop. Duas mãozinhas. Vai voar, vai voar. Família vai endoidar. DJ Zélis e Juninho, respeitados no Pará. É pop, é pop na veia. Salve toda a galera do Folha 12, aí da Folha 12, da Giro Silume. Eles vieram pra curtir o Pop Live hoje aqui. Aí, meu parceiro Lupita, aí, Choy. Um abraço do Juninho, do Alisson, do Ginito, também o Neguinho, Castor, o Wanda e o Dede. Dali, Alisson, não alivia, arrepia. Nosso drone passeando no meio da galera. Está difícil de entender. Já não sei o que eu sei. Aí quando ele passear, você olha pra cima, levanta a mãozinha e mostra a tua imagem aí, ó. As nossas imagens serão todas colhidas. Aí a galera de Marabá vai com a gente nas imagens. Vai, meu drone. Relacionamento, quando tá desabando, olha o que acontece. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Viaja! Me iludindo, eu fiz de tudo que foi possível por ti. Você não cuidou de mim, não vai mais me usar. Você não vai mudar, é melhor assim. DJ Ellison. Perdoe seu amor para o outro amor. Eu vou correr. E o nosso amigo Paulinho também daqui pra vocês com a gente. Obrigado, hein, Paulinho. Você é o sábio. Perdoe seu amor para o outro. O Teri! Os caça-farra aqui de Marabá! Todos aqui presentes curtindo o Pop Live, alô, Igor Primote! O glamuroso do pó! Na condição! Uhul! E o bagulho! Bagulho de. Jogando mãozinha pra cima, jogando mãozinha pra cima, jogando mãozinha pra cima pra gente registrar tudo hoje aqui. Mãozinha pra cima, eu quero ver, eu quero ver. Vai, põe a mãozinha pra cima e grita. Deixa que a festa é por conta do Hélice Juninho. Quem quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bom é correria. Bora, maninho! Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. E a galera de Belém que vem acompanhar o Águia aqui em Marabá. Bandida. Alô, Digito, alô, Chiquinho, Alexandre Valente. Quem diria? Um abraço aí pra Reis e Gabriel Brindo, a galera de Paraupebas. Estamos esperando o Pop logo mais em Peba. É neste domingo, hein, gente, no City Park Show. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Vai! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Vai, vai! Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para voltar casa. Mexe tudo! Segura o garoto, segura, segura, segura. No escurinho. Agora sim, quem é de Marabá, bota o bracinho pra cima. Quem conhece uma mulher santinha aí, bota o bracinho pra cima. Quem conhece? Cadê a mulherada que é santinha? Mas depois que toma uma cachaça, meu Deus do céu. A santinha perdeu o juízo. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. A santinha perdeu o juízo. Quem conhece uma santinha, aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra ela. É um perigo. Um, dois, três, vai! Vai, garrafa de pisca, santinha. Vai, garrafa de pequena, santinha. Se acabou a pequena. Com a garrafa de whisky, a sandinha. Com a garrafa de whisky, a sandinha. Se acabou a bebida, cachaça. Abastece. Quebra, quebra. Abastece o combo. Os pirateiros da Cidade Nova. Alô, meus pirateiros da Cidade Nova. Vai, Robicinho, siga bem. Bota pra cima. DJ Bateia. Let's go, baby. Garrafa de uísque, santinha. Garrafa de tequila, santinha. Se acabou a bebida, santinha. É o pop, é o pop. Abastece o combo. Se ligue no vida. Se ligue no vida. A melhor das melhorias. Melhorias, melhorias. É bom que eu alerto logo, meu irmão. Mas vem, vem com o papai, vem, vem com o neném, vem. Todo mundo vai fazer. Vai! Todo mundo vai fazer. Aí! Prepara, prepara. Toma, prepara. Toma, toma, toma. Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim. Um, dois, três, quatro. Cadê o tom? Faz um som que eu gosto. Faz um som da sacanagem. Você que tem um paredão. Você que tem um paredão. Essa vai tocar. Alô, galera do paredão, galera do Jato Motivo. Essa vai bater certo no paredão. Vem, vem, vem, vem, mais, vem, mais, vem, mais. Pra você. Todo mundo tá fazendo movimento que é assim. E a torcida do Flamengo vai tomar. Hoje é domingo, domingo. Se juntou com a mídia e foi lá pra casa. Abre a geladeira. Bora embraçar tudo! Hoje eu vale a vida animada. Fiquei sabendo que você. Embraça, embraça, embraça! Já pode ficar pelada, não repara. Porque a casa tá bagunçada. Se tá cavada, vem do som. É o Super Pop. A noite é uma criança, daqui a pouco vou. Mas aproveitando que o esquema vai entrar. Vai, vai, vai, vai. Vai entrar. depois eu vou ali, ela fica animada. Fiquei sabendo que você é malviada, então para. Já pode ficar pelada, não repara. Ou vai casar com a bagunçada. Fica travada, no meu som ela destrava. Para, Felipe! Para, Felipe! Noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai embrasando, vai, vai, vai, vai, vai. Vai embrasando, vai. Até de manhã e bota o Brasil pra cima! Vem, DJ Alisson! Um, dois, três, vai! Não beba mais, beba devagar, menina. Beba, beba mais, beba devagar, menina. Beba devagar, menina. Beba, beba mais, beba mais. Beba, beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Só faltou derrubar a porta, bicho. E ela quer barrear, ela ainda perdeu. Bora, Demetrius, filma aí! Ela não resistia, soltava de um paredão. Um pouquinho a mais domina a situação. E ela desce até o chão. É independente, mas o copo tá na mão. Vai! Ela não resistia, só grave de um apresentamos. Agora a gente vai convidar, viu, gente? Após aqui o K8, a gente vai pra Giro Subs até 6:30 da manhã, meu irmão! Ellison, da Ellison. Acabando o K8 do Pancadão, gente. A gente vai pra Giro Subs até 6:30, viu? Parabéns, Fabrício. Careca, Marlon. Primote, parabéns. Que festa gostosa! E a nossa galera ali do lado, a nossa galera! O Lepito Pop, o Farinha, a primeira dama Maiara, o Cabo Cavalcante, e o nosso eterno Sargento Nascimento, lá em Bragança, com a sua mãe. Mas é parceiro, né, bicho? Feliz Dia das Mães, bora curtir! Você partiu, meu. Ai, meu coração. Amor, não tem problema, não, não. Agora vai sofrer. Peraí, quem é que tá com o coração machucado aí? Quem é que tá com o coração machucado? Quem é que tá a fim de chutar o balde essa noite aí? Esquecer todos os problemas hoje aqui em Marabá no Som do Pop. Então bora, bora, me convida que eu vou curtir. Um pedacinho pra cada. Um, dois, três. Ah! Você partiu meu coração. Ai, meu coração, vai ser. Eles é o neguinho dos fogos, rapaz. Oi. E se eu não guardo nem dinheiro, irá guardando. Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Oi. E se na posse eu fui caseiro, quando passei solteiro, tô na vida de solteiro. É bom que o que acontece no K8, você parte o meu. Morre no K8, meu irmão. Bora, Bezerra, bora trabalhar, meu irmão. Deixa de preguiça, garoto. Quem é moreno? O que é moreno? O que? O que? Um pedacinho pra Cádiz. Senhorita Blanca! Bora, galera! Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez. Bora, xerife! Você onde se escondeu? Porque só porque ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem. Aquele buraquinho! Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente. Bezerra e a sua loira, já aqui do lado, garoto! Bora, minha loira! Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amigamente o som. Eles são. Bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Sarauz vai beijar na boca. Dirley também tá aqui com a gente. Curtindo pop de boa. Ele, nosso amiguinho Pablo. Galera da Cidade Nova, tá aqui curtindo o som do Pop Live. Deixa a nossa galera Pop Live aí com a gente. Essa galera do poder. Bora, Lepito. DJ Ferreira. E o nosso locutor Leverson Oliveira. Ele é abraço, Ferreira. Um abraço, Leverson, também. Cadê você? 91. Ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar? Vai na batera! Eu oi! Põe aquela roupa e o batom. Você tem o símbolo da liberal aí, meu parceiro? Manelzinho, Manelzinho! E bota uma moda boa. Rádio Liberal, bota aí, garoto! De Marabá, grande abraço a toda a galera, e nós estamos na Rádio Liberal todos os dias, o Showbiz de 6 às 7 e aos sábados no Frequência Liberal de 6 às 8, Rádio Liberal FM Marabá. Alô, meu amigão André, um abraço pra você do Alice e Juninho. Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.